estou aqui no estúdio com o Dr. Rogério de Vidal Cunha, ele que é juiz de direito, também vice-diretor, coordenador pedagógico e professor da Escola da Magistratura do Paraná, núcleo aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia para ti, bom dia para os teus ouvintes. É um prazer estar de volta na RCI. E antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu vou recordar aqui, né, que na sua última vinda aqui à RCI, nós tivemos um episódio assim que ficou na memória de todos aqui na emissora, porque no meio da entrevista que estávamos fazendo aqui, faltou luz. Foi surpreendente, mas eu até comentava contigo agora, antes de entrarmos no ar, que fiquei surpreso com a desenvoltura tua e do Marcelo, né? É Jaldemar, para enfrentar aquela questão. Foi interessante, quem conhece rádio sabe que essas coisas acontecem. E eu vou dizer o mesmo também, porque eu fiquei surpreso ali, porque enfim, né, faltou luz geral, a gente só ficou com os equipamentos aqui que mantém a rádio no ar, né, ligados ao No Break, e com isso a gente conseguiu se manter no ar aqui, mas enfim, era bem uma hora em que você estava falando, né, e enfim, olhamos para cima, vimos ali as lâmpadas, e quem não estava vendo na câmera continuou como se nada, né? Como se nada tivesse acontecido, foi bem, bem interessante, mas são as coisas boas do rádio ao vivo, né? Inclusive agradecendo aqui, né, por toda aquela situação daquela outra vez, né? E também agradecendo agora pela nova vinda aqui na RCI. Hoje vamos divulgar aí algumas ações, né, da Escola da Magistratura do Paraná, que está aí com uma pós-graduação aberta, aí, pós-graduação lato sensu em Direito Aplicado. Sim, nós temos a nossa Escola da Magistratura, ela já conta com mais de 35 anos, foi fundada em 1983, e aqui o nosso núcleo de Foz do Iguaçu quase chegando a 20 anos. É uma oportunidade rara, poucos são os estados que têm escolas da magistratura que possuem núcleos interiorizados, que as pessoas do interior podem estudar na escola, ter uma formação própria para a magistratura, sem precisar se deslocar até a capital. Então nós temos o nosso núcleo que realiza anualmente, todos os anos nós abrimos uma nova turma, o curso de pós-graduação de Direito Aplicado, e também é o mesmo curso, são dois cursos na mesma formação, de preparação à carreira da magistratura. Então, ao mesmo tempo que é um curso de pós-graduação lato sensu, é também um curso preparatório, não só para o concurso da magistratura, mas para a própria carreira da magistratura. E são vários núcleos, né, que vamos destacar aqui. O núcleo de Foz do Iguaçu é um deles, mas tem também núcleos em Cascavel, Londrina, enfim, espalhados pelas diferentes regiões do estado. Hoje nós somos, nas escolas da magistratura, talvez a mais interiorizada do Brasil. Nós temos núcleos ativos com cursos em Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e Curitiba. Além de um núcleo novo, que é coordenado pelo meu amigo Antônio Carvalho, meu amigo Mário Selegato, que é o curso o núcleo de ensino à distância da Escola da Magistratura. E a pós-graduação, né, em Direito Aplicado, ela tem aí as atividades, né, presenciais, são mais de 500 horas-aulas? O nosso curso tem esse diferencial, que é presencial. Hoje nós temos muitos cursos online, mas a vantagem do curso presencial é essa possibilidade dos alunos terem contato direto e pessoal com juízes e promotores. A grande parte do nosso, todas as nossas disciplinas de prática judiciária, civil, penal, todas são ministradas por juízes e desembargadores. Então isso facilita que o aluno tenha um contato direto, especialmente para aqueles alunos que têm pouco tempo de experiência, são recém-formados, ajuda muito a ter um contato com o juiz para não ter tanta dificuldade quando comparece ao gabinete, ter um pouco mais de desenvoltura. E como as aulas são presenciais, são aulas teóricas, com professores com titulação, mestres e doutores, e aulas práticas com juízes e desembargadores em prática civil e prática criminal. Vamos até exemplificar aqui algumas das disciplinas, né, que constam no currículo, para quem está nos ouvindo possa ter uma ideia até nos assuntos abrangidos, porque tem ali, né, por exemplo, práticas processuais civil e criminal. O que mais que tem ali? Nós temos, nós dividimos em prática civil e prática criminal, e nós subdividimos em módulos. Então, por exemplo, eu leciono o módulo de prática em ações de responsabilidade civil. Há um módulo de prática em ações de rito sumário no crime, ações de sentença em tráfico de drogas no crime, prática na execução penal, que é ministrada pela juíza da vara de execução penal, prática de sentença criminal, ministrada por juiz da vara criminal. Então, nós temos, todas as disciplinas práticas são ministradas por juízes que atuam na própria área que ele leciona. Então, isso é um grande diferencial, que é essa prática extensa, extensa, com vários, e se os alunos trabalham com processos reais, né, não são enunciados, não tem que estudar o processo todo para fazer uma sentença. Então, isso é um grande diferencial da nossa escola em relação a muitos cursos não presenciais. Eu imagino que a procura, até por conta disso, deva ser grande, né? Aqui para Foz do Iguaçu, para o núcleo de Foz do Iguaçu, são quantas vagas? Como é que pode ser feita a inscrição? Nós trabalhamos em média com no máximo 40 vagas, porque nós temos uma limitação de espaço na nossa sala. A nossa sala é dentro do fórum, quer dizer, tem mais esse diferencial. Nós podemos existem simulações de audiência de conciliação, inclusive eu leciono a disciplina de simulação de audiência civil. Então, nós temos limitação de espaço, portanto, nós sempre limitamos em 40 vagas. Ainda não tivemos a necessidade de encerrar as inscrições antes, mas nós já temos algumas vagas, seria possível inscrição ainda. Para fazer a inscrição, entra no site da EMAP, como é que faz? Entra no site da EMAP, www.emap.com.br, realiza a inscrição, tem que lembrar de selecionar o núcleo de Foz do Iguaçu, né, porque são vários núcleos, emite o boleto, e o boleto é no valor, é a matrícula no valor de R$650 e 12 parcelas de R$650 também, mas nós temos desconto para professores, para advogados, para inscritos na OAB, para servidores públicos. Então nós temos um percentual de desconto que faz com que o investimento se torne um investimento interessante para o aluno. E a palavra é essa mesmo, né? Investimento no sentido de que certamente quem faz ali, né, sai com essa visão teórica, mas também uma visão prática bem aprofundada. E nós, na Escola da Magistratura como um todo, nós temos, por exemplo, do nosso núcleo, nós temos na turma anterior, nós temos um aluno que já começou a fazer a Academia de Polícia Civil no Maranhão. Nós temos de turmas anteriores o Dr. Alessandro Motter, que é juiz na primeira vara civil junto comigo. Nós substituímos na vara, aluno da Escola da Magistratura. Nós temos a doutora Patrícia Costa, que é juíza em São José dos Pinhais, aluna do nosso núcleo, alunos do nosso núcleo. E no último concurso da magistratura do Paraná, 100% dos aprovados foram alunos da Escola da Magistratura. Então nós temos um percentual de aprovação muito acima da média dos demais cursos que preparam para a magistratura do Paraná. E a gente sabe que a agenda, né, de quem atua na área do direito é uma agenda, muitas vezes, bem atarefada. Os cursos, as aulas, elas acontecem em quais períodos? Nossas aulas são na parte da noite. Nós temos aulas presenciais de segunda a quinta. Na sexta-feira, nós temos alguns módulos teóricos que são especialmente ligados à preparação da monografia, né? Metodologia científica, que são ministrados online, mas as aulas presenciais são de segunda a quinta todos os dias. Portanto, né, uma agenda aí bem puxada, mas é assim que tem que ser mesmo, até para ser aquele ritmo intensivo mesmo de aprendizado. O nosso objetivo é concentrar a preparação desse candidato para a magistratura. Então, é um conteúdo muito grande. O conteúdo do edital da magistratura são mais de 18 disciplinas, todo o edital. Então, demanda um tempo, demanda uma dedicação. Então, nós sempre dizemos, a Escola da Magistratura, ela tem o grande diferencial dela, que ela exige muito do aluno. Então, por isso que os nossos alunos, eles já entram bem preparados, e os que não entram tão bem preparados, eles evoluem muito no decorrer do curso da Escola da Magistratura. E além dessa pós-graduação lá do Censo em Direito Aplicado, vários outros cursos, várias outras atividades são oferecidas ao longo do ano pela Escola da Magistratura? Nós temos aqui no nosso núcleo de Foz, nós realizamos, no ano passado, nós trouxemos 9 ministros do STJ, quase um terço do STJ, foram 11 ministros, exatamente um terço do Superior Tribunal de Justiça, para palestrar para os alunos da Escola da Magistratura e para a comunidade jurídica, sempre com custo zero. Então, todos os eventos que a Escola da Magistratura promove em Foz do Iguaçu são com custo zero, por meio de parcerias, de patrocínios. Então, nós movimentamos muito, porque nós temos muitos eventos jurídicos em Foz do Iguaçu, muitos. Foz do Iguaçu tem essa qualidade. Mas muitos desses eventos têm valores de inscrição relativamente altos. E nós trazemos na Escola da Magistratura, para os nossos alunos extensivo, estendemos a comunidade jurídica de Foz do Iguaçu, palestras com ministros do Tribunal Superior, ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores do Tribunal de Justiça, juízes do Tribunal do Paraná, tudo com custo zero, tanto para os nossos alunos quanto para a comunidade jurídica. Para ficar por dentro dessa programação, entra no site da Escola da Magistratura do Paraná. Enfim, permanentemente vocês estão atualizando? Permanente atualizando. Inclusive, hoje, eu recebi a informação, nós temos, além dos cursos presenciais, que são cursos de longa duração, 500 horas-aula, nós temos, na modalidade EAD, um curso intensivo para o próximo concurso da magistratura, um curso intensivo para o concurso de cartórios, que está sendo promovido atualmente no tribunal. E vamos começar já a gravar, recebi hoje o convite, vai sair a divulgação ainda hoje, um curso reta final, porque o Tribunal de Justiça do Paraná ontem selecionou o CESP como banca do próximo concurso para a magistratura, e nós já vamos começar na Escola da Magistratura a trabalhar com essa banca para preparar os nossos alunos para o próximo concurso. Você que é profissional aí da área do direito, fique ligado realmente nessas oportunidades. E olha, estamos chegando ao final da nossa conversa e não faltou luz. Não faltou luz. Estamos aqui iluminados no dia de hoje, digamos assim. Dr. Rogério de Vidal Cunha, ele que é vice-diretor, coordenador pedagógico e professor da Escola da Magistratura do Paraná. Muito obrigado pela vinda aqui à RCI. Eu que agradeço, Guilherme. Foi um prazer voltar aqui na RCI. Prazer maior concluir a entrevista às claras, sem falta de luz. E, de novo, parabenizar, porque vocês conduziram muito bem a última entrevista, sem luz, e foi muito bem conduzida. Obrigado.